vamos dar CI. Sou firme, vim com meus irmãos da CI. Vamos todos assim, em frente lutar, não importa com quem. Eu sei que não vou desistir, força do bem. Ora, e pra lutar, vou ter que ir lá em frente guerrear. Diga pare, vencer assim vai sempre. Vencer não invade, não invade, então não pare, pare. Me deixe aqui bem longe, longe. Fique aí, então pare, pare. Contente com meu pai guerrear, ah, e não volto para o mundo, pode crer, não vou, vou. Assim sou eu e fico com meus irmãos da CI. Assim sou eu e fico com meus irmãos da CI. Assim sou eu e fico com meus irmãos da CI. Assim sou eu e fico com meus irmãos. Assim sou eu com meus irmãos da CI. Assim sou eu, tá todo mundo aqui. Lembranças que batem na mente me leva a seguir em frente. Esse mundo que não se entende, você se foi, foi tão de repente. Outros malucos se foram em meio à madrugada. Outros malucos se foram na noite sem beber nada. Queria te falar, fico só num olhar, mas tenho certeza onde a gente vai se ver por lá. Noite neblina, eu continuo por aqui. Romeu e seus irmãos da CI. Assim sou eu e fico com meus irmãos da CI. Saqueando inferno com a Bíblia na mão. Você faz calibre seus irmãos. Como é bom estar, como é bom curtir. Como é bom viver aqui. Como é bom estar, como é bom curtir. Como é bom viver aqui. Como é bom estar, como é bom curtir. Como é bom viver aqui. Seja bem-vindo à mãe de todas as periferias. Seja bem-vindo ao lugar que se eu fosse o playboy eu não iria. Assim sou eu.